Me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Hey, I'm out of bed. me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Acesse targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Target Radio. White knuckles and sweaty palms from hanging on to tight and shut your. I've been crying, I've been crying, I've been dying over you, tying knot in the rope, trying to hold, but there's nothing to grasp, so I let go. I think I finally had enough. expressão. Pop Hits. Todo mundo ouve, todo mundo ama Target Radio. Simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E todo mundo acessa targetw.com, a referência para o mundo, onde você vota e participa do Pop Hits. Hoje, terça-feira, 24 de julho, dia que eu espero que esteja sensacional pra você, baby. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E na tarde de terça, número 1 no Pop Hits, Pink, Blow Me One Last Kiss. No segundo lugar, Rihanna, Where Have You Been. Terceira colocação para Maroon 5, Wiz Khalifa, Payphone. Número 4, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. E o quinto som mais votado na tarde foi Somebody That I Used To Know, com Gaultier and Kimbra. Vamos mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Aproveite para se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Afinal, acompanhar a Target é saber de tudo. targetw.com. Pop Hit do ouvinte. E através do Peça o Seu Som, você manda ver por aqui o som que está a fim de ouvir. E na tarde de terça, recebe um beijo carinhoso a Francine Ruiz. Ela que é de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, e tá a fim de ouvir som de Katy Perry, que rola agora por aqui, The One That Got Away. Beijo aos milhões em todo o planeta que só acompanham a Target International. Fiquem todos com Deus e até a noite. Vai, vai! Summer after high school, when we first met, we'd make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about our future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. And another life, I will be your girl. We keep Johnny Cash, never one without the other. We to say you were the one that got away. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.